mama me queira. Sincero, da Suere, do Sesi, do Matinê, da Mangabeira. Garota parceira, do Matinê, da Mangabeira, da Suere, do Sesi. Mamã, mamiqueira, mamã, mamiqueira, mamã, mamiqueira. Calha, vai tomar banho.